favela. Rubi é protesto, ha! Protesto. A voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto. Rubi é favela, é favela. Rubi é protesto, ha! Protesto. A voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto. O rap é a voz do povo que ecoa, traz em versos e rima a verdade nua e crua. Narrando sem piedade, gladeando o sistema e peso, combatendo a desigualdade, quebrando algemas do preconceito. Não canto pro meu som virar hit nas rave, eu canto pra expressar a dor da minha gente. De um pai que vê seu filho morto na sua frente, de uma mãe que tem seu filho preso sendo inocente. Talvez se eu tivesse do outro lado do jogo, fazendo você de refém com a faca no pescoço. Então, encapuzado de Schmitz na mão, gritando: é um assalto, vamos deitar no chão. Você ia ter que parar pra me ouvir raciocinar. Ver que o rap é compromisso e tamo junto é pra somar. O rap é a flor da pele, o que eu e os meus parceiros escrevem. Retrato periférico, faço oculto SDF. O rap corre da feia, preenche o coração. Ideias vem na mente, traficando informação. Então se liga, maluco, e não se iluda. Querem fazer com o rap o que fizeram com o funk, contaminar com mentiras e falsas pregações, incentivar as crianças com putaria nas canções. Canções que nada vomitam, um monte de merda. Cadê a realidade que falava da quebra? Dispensar a verdade usando o desrespeito. É cachorro, é cadela, é vagabunda, piriguete. Dessa forma o respeito da mulher só diminui, não cresce. Esse é o meu relatório, se não quiser não escuta. É o retrato periférico revelando a face oculta. Sobreviventes da favela na guerra e na luta. O rap eu levo comigo até a sepultura. Tenho certeza que não vamos formar mais uma prostituta. Rubi é favela, é favela. Rubi é protesto, ha! Protesto. A voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto. Rubi é favela, é favela. Rubi é protesto, ha! Protesto. A voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto. SDF relatando direto da favela. O rap é compromisso, eu sou a voz que revela. A união é forte, a noite é a crueldade. O rap não demonstra, trazendo a realidade do dia a dia, abalando a estrutura. Aí parceiro, se liga, quero ver se tu segura. Com fé em Deus, vou seguindo em frente. Aqui somos nós, mais um sobrevivente. O rap te alerta de tudo que acontece nas ruas, nos becos, até que o dia amanhece. Não me satisfaço, não tente modificar, porque na favela o rap veio pra ficar. Favela é compromisso, você sabe, eu sei disso. O rap põe respeito, quem tá vivo corre o risco. O rolo compressor contra a desigualdade. SDF face oculta, representando a cidade. Um, dois, três, bate no peito, nego rico é desse jeito. Então não abre a boca pra falar do meu conceito. Quer saber de onde eu sou? Eu vim das ruas de terra. Eu sei bem o meu valor, não me rendi por pouca merda. Compromisso é um só, a união que faz as forças. No beco e viela, o rap aqui é coa. Tremendo os baselites, achando os madeirites. Nos alto-falantes, o rap é foda, admito. Incomoda pra caralho, alguns acham tão hilário. Comentário de otário, eu escuto e não me abalo. Faço som pro favelado que lutou pra ter um barraco. Não procuro aniversário que o pai deu um carro tunado. Não sou contra o sistema, acho que ele é contra mim. Passa ano, muda pano, eu não consigo ser feliz. É o som dos oprimidos, dose dupla de incentivo. Fecho sempre com os amigos que estão aqui comigo. Grita rouco, quem tá com Deus, o rap é o compromisso. Grita rouco, quem é dos meus, o rap aqui é compromisso. Rubi é favela, é favela. Rubi é protesto, ha! Protesto. A voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto. Rubi é favela, é favela. Rubi é protesto, ha! Protesto. A voz do gueto, a voz do gueto, a voz do gueto.